00 graus, 11 nós, atenta viaturas de 030 nós. Ok, pode falar controlado, então, se é a volta. Tá, se é a volta, pode falar controlado. Galinha, capitão, mais 7, é forte liado, pronto, tiro o seu Lima. 02 na conta final, para 4 graus. 100 graus com 12 nós, guardião 02, é forte solo controlado. Vou entrar no solo, guardião, chamará para uma nova decolagem. Sente. Linha 4, solo aos 36, à direita no 219. 219, 30. Pelo Lima, cruzada decolagem, pistão no 7, vento 100 graus, 12 nós. Na curva pela direita, segue o perfil da Eulida, poste direto bridge, aciona 5110, controle 119.8. Oi, bom dia, Chané 6200, nas escutas. Chané 6200, ajuste 1013, continua a aproximação, guardando pista livre. 00. Boa, boa tarde, Foro 864, autoridade de ataque civil via Alfa, Juliette, portão 09, Pátio 1. Alfa, Juliette, para o portão 09, Pátio 1, Foro 864. A perna contra o vento da pista 10, guardando para cruzar o campo, ok? Tem um Boeing Web para ajudar a Avianca na aproximação e será autorizado o cruzamento do campo após o pouso do tráfego. Ciente, pelo que eu lembro. Chame é 200, cheque trem, pouso autorizado, pistão 10, 100 graus com 13 nós. O 6200, ciente, livre pouso, pista 10. Tango Serra Golfo, solo 37, frequência livre, bom dia. Controle 119.8, torre 118.95. Guardião 02, solos 38, frequência livre, até daqui a pouco. Gente, 0123 transponder, cotejamento correto para acionamento e táxi, torre em 118.95, aquilo que é daqui serra. Vai ser a liberação na costa. Outro Lima, façam 270 pela direita após concluir, cruza a 1028, ok? Autorizado cruzando a 1028 após a conclusão do 270, aguardando transferência. Ciente, aquilo que Lima. Guardião 02, confirme o destino? Salvador, Salvador, corredor Axé. 700 pés, autorizado decolagem com... Seja, 1.000 pés, autorizado decolagem pro Açu, corredor Axé, guardião transferência. O vento é 100 graus com 13 nós, a porta fora do sol, guardião 02. Volta 3191, pushback de acionamento. TAM 3191, observe o Boeing da Gol passando a sua retaguarda após encoordenação com a equipe de solo, chamando o táxi. Observando o Boeing da Gol, retaguarda, autorizado, chama o táxi da 3191. 319. Socorro, 6200, livrou na sua. 6200, autorizado a táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Ingressão sem formar a antes da Juliette. Só o cruzamento. Reportará, Lima. Guardião 02, confia apenas no CLB? 05, ok. Reporte via visual, reporte fora do solo. Guardião 02. Está fora do solo, fora do sul, Guardião 02. 7 pés confirmando a atitude 1.000 pés ou 500 pés? Vai 500 pés, vai rodar com controle aí pra ver se faz um voo até Pitua Sul e no Barradão. Gente, decolando ao X40, continua com controle 19.8, Guardião 02, tá regresso. 19.8, tá regresso, Guardião. Seto Auxiliale, pronto, Cristina 7. Torre Salvador, Quilo Quilo Lima fez o cruzamento para a cabeceira 1-0. Atenção, Quilo Quilo Lima, 73 com o eixo da 1-0, Xenetor agora, corrigindo, chama o controle agora em 19.8, até o regresso. 19.8, obrigado, senhor. Torre Salvador, boa tarde, voo 1162. Estamos a 1,5 milhas do marcador externo e LS da cabeceira 1-0. Voo 1162, bom dia, ajuste 1013, pede confirmando baixar e travado? Ainda não, senhor. Já já eu lhe passo isso aí. Sente a porta fechar e travado. A porta dela. Salvador, bandeira Bano 790, estamos com a informação, hotel, Recife. Essa é Juliette, 6200. 62, informe próximo, setor sul, Alfa 750 da polícia Curitá. 103 com aproximação, sem pouso autorizado, pistão a 0, 100 graus com 12 metros. Para ingresso na Juliette, 6200. Oxana 6200, observe a aeronave puxando a sua esquerda. Com cautela, autorizado o ingresso na Juliette, portão 05, pátio 1. Visual com a mesma, 05, pátio 1. Forma Tesla Tráfico no setor sul, Alfa CA50 é o tipo, 500 pés, 73 com aproximação. Gente, obrigado pelas informações, vive forte na 1-0, voo na 1-62. Então, 3895, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Guarulhos, vem pro Zulu 1-6, nível 340, decola da 1-0 com a primeira curva pela direita. Segue o perfil da Euleda Porsche, direto bridge, aciona 5105, controle 1199.8. 340 conforme até o destino, decola da 10 curva direita da Euleda Bridge. Libera 198, transpõe 5105. Então, 3895, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Você copiou o TAN 3895? Confirma. Viu, senhora, cotejamento do 3895? Afirmo. Obrigado, tchau. Então, 3191, confirme. Autorizado táxi, vai partir 1 Índia, até o ponto de espera, quando a marcha chama torre 1-8-95, ajuste na 092. Índia partiu 1 Índia, no ponto de espera 1-8-95, então 3191. 1-5-5-6, aguarde, número 2 para o push. Bom, Salvador, bom dia, voo no 1-62, sim, vamos. 1-1-62, autorizado táxi via Alfa, reporte gente na Juliette. Via Alfa, reporte agora na Juliette, 1-1-62. Tem embaixada travada? Azul 4207, observe a passagem do Airbus da Torre Retaguarda em coordenação da equipe de solo, chama para o táxi. Quilológica, ajuste 1012, curtindo a aproximação, reporte curta final. Reportar curta final, gol quilológico 1012. Azul 4082, autorizado por pistão no 0, vento 1-0-0 graus, 1-3 mais. E depois o azul 4032. Prato full. Bravo, controle opera 119.8. Sim, Clínica 10 Terra, decolada às 4h05, controle 1198. Goliath, tá regresso. 1198, obrigado. 1162, autorizado ingresso na Juliette, portão 10, através do 08, atente ao fone. Eu tive ingresso na Juliette, portão 10. Gol 1790, quanto cobra? Copia. Autorizado Recife, via Peruísque 58, nível 370. Decolada 10, com a primeira curva pela esquerda, segue perfil Puca Caju. Aciona 5115, controle 119.8. Estamos autorizados no 370, na Peruísque 58, decola 10, curva esquerda, Puca Aracaju. Decolando no 5. Transponde 198, controle de pele, na 790, chamaremos quando pronto para o push pele, acionamento portão 62, chefe. Sente que o atendimento correto, chama quando pronto, gol 1790. Prossiga, gol 1556. Já perdi, 17, vento 1900 graus, 132. Gente, gol piloto. Tá no 3191, ali mantém caráter 10. Ali mantém 90, tá 3191. Mas para trás para agilizar? A gente consegue ingressar depois? Não, negativo. Desconsidera a informação, azul é ponto pro táxi. No 556, devido a essa situação do pátio da gente aí, realmente, às vezes nem o pessoal da mesma companhia está agilizando aí. Então, de qualquer forma, o senhor deverá ser preterido. Adoro, azul 4082, ficou na foto, você escuta. Azul 4082, doutor Zataxi, via Alfa, reporte a China Juliette. No 0, vento 1900 graus, 129. E se decolar de 1900 para 319? Golpe que loja está salvo aos 48, confirme tático. A ideia é sente, levando a sua direita, estacionar frequência livre, golpe que loja. Autorizado táxi direita, Índia até o ponto de espera, quando Lacha Me Torre, 118, decimal 95, ajuste no 012, azul 4207. Direita via Índia, torre 18, 95, azul 4207. O 1556, observe o táxi do Embraer à sua cauda, em coordenação da equipe de solo, chamar táxi. Congresso, 4082, autorizado ingresso, portão 08, pátio 1. 08, pátio 01, azul 408. Resumo 91, decolado aos 50, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, bom dia. 4207, autorizado, linha de decolar, questão no zero, 0090 graus, 149. Tá, 556, 143, Campinas, 1320. Mora 556, direita, Índia, até o ponto de espera, quando lá chama a torre, 198, décima 95, ajuste na 012. Ponto de espera, décima 95, 612, 156. Gol 1094, observe o táxi do Boeing da Gol retaguarda em coordenação com a equipe de solo Chamber Taxi. Neste, não, em coordenação, tá autorizado no 094. Solo 1790. Prossiga no 790. É um funcionário da Infraero para tirar o ping, por favor. Sente, gol 1790. Obrigado. 4207, decolado 5-4, contra 9-1-8, boa viagem. 2805, aguarde, número 2 para o push. Aguardando 3-8-9. Você pega sua na meta, né, Bruno, no 7-9-0. 1-7-9-0, coordenação da equipe de São Chamber Taxi. Tá autorizado, tá amarelo, 790. Charlie, Tango Alfa, prossiga. Sente a voz para a cópia, papapá, Charlie, Tango Alfa. Charlie, Tango Alfa, confirme a altitude. Confirme 2000 inicialmente após. Ciente. Número 367, aguarde, número 2 para a cópia. Puca Caju. Para o táxi, gol 1094, CAB 1971, 3 horas e 27, alternando o Recife. Autorizado táxi, Índia, seu ponto de espera, quando lá chama torre 1-1-8-1-9-5, ajuste na 0-1-2, gol 1-0-9-4. Sim, Índia, ponto de espera. Atmosfera 1895, Condor 094. Charlton Golf, confirme o pátio. Jonas 55 metros a decolagem, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-4 nós. Ciente, pronto, cópia. Autorizado, Barra Grande. Decola da 1-7, com curva pela esquerda, seguirá o corredor forte, restrito a 1.000 pés. Aciona 5-1-1-4, controle 1-1-9-8, torre 1-1-8-9-5. Aerotaxi, ficou 1-7-9-0 com 1-0-1 na borda, 3 horas e 30 de autonomia, terminado Natal. Boa, 790, autorizado táxi, via parte 1, Índia, até o ponto de espera, quando lá chama a torre 1-1-8-95, ajuste na 0-2. Parte 1, Índia, quando o ponto de espera, 0-1-8-95, 1-7-9-0, uma boa tarde, beleza. Então, corredor axé, restrito a 1.000 pés. 19.8, bolhagem. 19.8, boa, 5.5.6. 1.8.64, chama-se aí, curso é Índia, número 3 para cópia. Tango Alfa, cotejamento correto para acionamento e táxi, chame torre 1-1-8-9-5, confirme DOB. 1-4-9. Além da cola, dá 1-0, gol 1-0-9-4. Gente, Charlie Tango Alfa. O TAN 3-8-9-5 pode iniciar, senhora, pushback. Após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda em coordenação da equipe de solo, chamar o Paquistão 3895. Vai chamar o 3895. 35367, pronto, cópia. Autorizado João Pessoa via Golf 677, nível 190. Decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda. Segue o perfil Puca, transição Caju. Acena 5127, controle 1-1-9-8. Reporte cruzando o eixo da 1-7. Salvador, 1790, 1.0090. 1790, após a laje da sua companhia ali, mantém 1790. Certo, boa, 1790. 1-8-64, pronto, cópia. Autorizado Maceió, via Peruísque 58, nível 370. Decola da 1-0 com a primeira curva pela esquerda. Segue o perfil Puca Zumbi. Aciona 5-1-35, controle 1-1-9-8. Confirma o transponder e o controle Gol 864. Regimento correto, sempre para puxa estacionamento. Gol 864. Gol 094, decolado 1502. Acione no código transponder 5072. 5072 é o código transponder e chame o controle em 119 decimal 8. 5072, 198, obrigado. Fizio Papa Romeo Information India Standby to clearance. Autorizado, boa noite, navegado. Navegado autorizado, decolagem 1-0 na pista, vento 1-0 graus, 1-3-2. Autorizado, decolagem, zona 0, zona 7, na 0. Costa 3295, com 108, 108, 350, alterna Galeão, passante. Autorizado táxi, direita Índia até o ponto de espera, quando lá chama torre 198, decimal 95, ajuste na 012, então 3895. 3895. Fala Chanel 6123, informação Índia, solicito 380 Galeão. O Chanel 6213, informação Cursinha Índia, mas para a cópia número 2. Texas. Câmara de Bravo, confirma a posição. E após a passagem embaixo sobre o Praia do Flamengo, vai prosseguir para a Rima? Entendi. 790, decolado 05, controle 119, decimal 8, boa viagem. 198, boa tarde, bom final de semana. Estamos de abraço. evite sobrevoo sobre o eixo da 17 da 10, reporte para cruzar o campo, ok? Prosseguindo para animar. Livrando para cruzamento para animar. Controle 1198, boa viagem. Obrigado. Papa Roma, sobre o guarda. Could you confirm the first airway? So, just a minute, it's good. Let's go. Clear to Campinas, flight level 360, fly up Zulu 21, until November, India, Mikey, Tango, uniform, after Upper Zulu 16, Alpha, Lima, Golfi, Oscar, X-ray, Upper Zulu 30, and then a call your flight plan route. After the takeoff runway 10, right turn, Arbor departure, and left for transition. Salvador control 119.80, scope 5137. The departure is Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, and transition Echo, Lima, Echo, Foxtrot, Alpha. Do tráfego pré-autorizado. Quem quer prosseguir via controla do farol de papel inclusive a retaguarda de tráfego? Não, aguarda aqui, senhor, aguarda aqui. Tá visual com o mesmo aí. Aguarda aqui. Assim que é autorizado o cruze. Torre Salvador, com 1962, baixado e checado na circuito. 1962, boa tarde, 1012 no altímetro, pouso autorizado, pistão 10, 1010 graus, 14 nós. Cliente, 1962. 1962, eu tenho uma informação, tráfego no setor sul a 200 pés, tipo um Robson 44, centro de aproximação. Cliente, TLAB. Foi, Guardião 02 está em Piatã para o Raio. Guardião 02, nos alto bom grado na cortiça? Tá vivo, vivo. A retaguarda do tráfego é forte na curta final, Guardião 02. Retaguarda da curta na final, Guardião 02. The departure is Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor, and transition Echo, Lima, Echo, Foxtrot, Alpha, Elefa. Então, hoje é Bravo, utilizado o cruzamento do campo, fica sempre atento ao Alpha 50 para o helicóptero da polícia pousando no pátio do Brasil, ok? Avisa o guardião a iniciar o cruzamento, está ligado, Bravo. 02 até de forma tráfego, Robson 44, cruzando o campo aqui, a 200 pés. Fica atento ao tráfego, o que faz com o visual? Fica atento, vou voltar com o visual do Família Bravo. Está cruzando a cabeceira 1-0 no momento. Ah, visual agora. 162, salva 12 direita, 129. 129, obrigado, quanto vai. Autorizado Galeão, via Pizuru 10, nível 360, decolada 10 com a primeira curva pela direita, segue o perfil da Euleda, pós direto Bridger, acena 5121, controle 119.8. Poderia confirmar o nível? 360. 360, decolada 10, direita da Euleda Bridge, 5121, controle 19.8, rota, repetindo 10 até SMAP, proa de Lúcido, proa de Bravo, Bravo Charlie. Fechamento correto, chamada puxa, acionamento, estou achando a 6213. 03. O Salvador, Gona 962. Gona 962, autorizado o táxi, mantém antes da Juliette. Manterá antes da Juliette, eu vou 96. Faz o Romeu, meu da Juliette, foi portão 09, encontra-se ocupado. Ouro 864, a saída será Puca, transição Caju. Ah, boa tarde, tá mais. Coordenação da equipe de solo, chamando o táxi, voo 864. O 1962, entramos em contato com a Infraero. A mesma informou que o senhor aguardará o táxi da companhia, portão 09. Aguarda. Vertex traseiro, já toma foto de pessoa. Vertex, report, Quebec, report across runway 17. Correct, just incorrect, we report on Papa, on road shot, taxi Papa. Cross runway 17, then taxi Quebec, Mike and Lima. On taxi Lima, call ground 21.9 for joining me in April. Táxi 1864, 114 a bordo, 214, Eterna Salvador. Autorizado táxi, parte 1, Índia, até o ponto de espera, com relaxa, minha torre 118.95, ajuste na 012, voo 1864. 1002, parte 1, Índia, ponto de espera, 2895. Salvador, eu vou chegar em 6203, pegue 90. Chegar em 6203, aguarde. Gol 1962, observe a passagem da companhia até o ponto de espera. Após ser autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Após Juliette 09, gol 1962. November 550, Papa Romeo, maintain position, taxi Lima. Taxi, boa tarde, 1167, informação em curso ainda, aguarde para a cópia. Leda, pode direto, briga. Boa tarde, ajuste 1012, pouso autorizado, pista 10, vento 1010 graus, 13 nós. Autorizado, pouso está 3604. Em coordenação da equipe de solo, chamar o táxi trip 5367. O Xené, após passagem do 737 Pintura Varig, está autorizado o push no portão 5. Está... Após 37 Pintura Varig, o 6203 Messias. 04, boa tarde, mantenha a ponte de cara. Salvador, o 4463 para autorização. 4463, só um instante. November 550 Papa Romeo, approve taxi until Avon Gate 06. Taxi via Lima, April 1 until Avon Gate 06. 7367, pronto ao táxi, com 677 no BOB, autonomia 3 horas da Altena, Natal. Eita, mandou 19. Eita, 29, tá 3604. Boa noite, 64, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-5 nós. 3604, livrou. 3604, reporta antes da Taxi Juliette. Reporta antes da Juliette, tá? 3604. Planeta do táxi, tá com 123 a bordo, autonomia 350 até Guarulhos. 213, táxi via Índia, ponto de espera 1895, 1012 o ajuste. Via Índia, 1895, está ajustado no 012. Todos autorizados, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Livre ponto, baixar travado na 103, 2-1. Boa noite, 64, decola 226, controle 119, décimo 8, boa viagem. 198, obrigado, senhor, bom serviço. Salve, saudades, 1-4463. 4463, autorizado, Ilhéu, 180, Golf 677. Decola da 1-0, curva direita, da Euleda, Ilhéu. 119, décimo 8, 5125. 180, Fernando Ilhéus, Golfo 677, saída da Euleda, Ilhéus. 198, controle 5125, transponder, o 4463 já pronto para puxa e acionamento. Portão 8, chame para o táxi. Portão 8, autorizado, chama o táxi. Juliette, tá 3604. Afirmativo, aguarde para ingresso 3604. Guarda, tá 3604. Confirmando o tripó, pode seguir o 3607. Afirmativo, tripla número 2, está autorizado para seguir. Autorizado, 500, 300. November 550, Papa Romeo, clear to hold point, via April in India. Tower 1, on 8 decimal 95, you are number 3. Dois no meio, salve os 27, direito 209. Direito 209. Confirmo, está 3604, pode confirmar? Afirmativo, pois o tráfego está livre até. Portão 612. Ok, a quatro passagens do fim para o 712, está 3604. Bom dia, está 32 no meio, livrando a 10. 3206, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01, 32. O Salvador, Oceania 62 no 3, ponto 0 da 10, pronto. 7213, ali mantém cabeceiro na zero. E mantém na 10. Região 07, escuta, sorri. Sim, irmão. Sim, estou autorizado direto para o Grael, vento 1-10 graus, 139, reporta sala controlada. Passará controlado, 7. 2, Salvador, mãe. 35367, mantém a ponte da 190. Até através do meio, tá livre, vai observar o tráfego da TAM ingressando para estacionar no 01. Após o TAM, prossegue até o ponto de espera. 1-0 graus, 1-2-2. Iniciando na 10, 6-2-3. Tráfego Salvador, o voo no 1-7, tem a nossa autorização. Afirmo, pronto cópia. Pronto cópia. Autorizado Guarulhos, veio para o Zulu 16, nível 360. Decola da 10, com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda, Ponte, direto bridge. Aciona 5154. Controle 119.8. Autorizado Guarulhos, no 360, veio para o Zulu 16, decola da 10, curva direita. A da Euleda, bridge. Ponte, 4, controle 1-1-9-8-8. Cotejamento correto, chame para puxa, acionamento, gol no 1-1-7. Vamos lá, vamos. 1-1-9-8. Do 9-8. O 35367 está autorizado a decolagem, pista no zero, o vento 1-10 graus, 1-4-9. Sim, o Guardião 07, considera só os 3-1, frequência livre. O 367 decolado 33, chama controle em 119.8. 7198, 35367, boa. Passo 63, mantém ponto de saúde no 0. 5-0 Paulo Romeo, preto, line up and wait, 1-0. Coordenação da equipe de solo, chamar táxi, gol 1-1-6. Nós vamos mais 5-0 para o Paulo Romeo, que take cover 1-0, wind 1-1-0 degrees, 1-4 knots. Direção 3144, final da décima, vai estar travado. Direção 3144, vento de proa com 10 nós, pouso autorizado para o Brasil. Pouso autorizado na décima, 3144. November 550, Papa Romeo, Arbonet 35, contact Salvador Control, 119.80, good flight. 119, décima, 8, tudo bem, Papa Romeo.